de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Sereno, há de ser perene, há de ser efêmero. Eu apresentando o programa Renato. Renato Tavolieri Filho, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, com vocês. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. Eu, em primeiro lugar, gostaria de fazer referência a algumas mensagens que eu tenho recebido dos nossos ouvintes, agradecendo a gentileza, já anotando as sugestões e os comentários. Tudo isso, para quem está ouvindo, que também queira entrar em contato conosco, é possível fazer isso através da página www.acasadapedra.com.br. Lá no menu da esquerda, vertical, no segundo botão de cima para baixo, questão de sensibilidade piscando, aguardando você para que você possa acessar a página do nosso programa. Vai abrir uma página central com 3 barras, a barra de baixo está escrito interatividade, hein? Lá clicando vai abrir, na verdade, um blog interno, onde você vai ter acesso a todos os programas passados com material extra e, além disso, a chance de poder deixar o seu comentário, ou então, se não quiser deixar, quiser já mandar uma mensagem direta para nós, tem também ali um link que abre uma janelinha onde você já pode mandar a mensagem, eu recebo essa mensagem sua e vai ser um prazer enorme ter contato com vocês. Também quero agradecer a Ana Fátima, que mandou, que entrou em contato direto aqui na rádio, falou com, no momento ela falou com o nosso técnico, o fantástico mestre Adilson, que nos dá suporte no período da noite. Então, um abraço para todos vocês e muito obrigado pelo apoio. Vamos continuando juntos, porque temos muita coisa boa em termos de sensibilidade e, sem dúvida, em termos de música, que é a nossa porta primeira, é o nosso veículo primeiro. Com relação às coisas que as pessoas têm me perguntado sobre a Casa da Pedra, eu vou aos poucos falar sobre esse assunto e amanhã, inclusive, nós vamos ter uma entrevista com o César, que faz parte da Casa da Pedra. Então, os interessados, amanhã estejam ligados no nosso programa, porque vamos ter uma entrevista com ele durante o programa todo, falando da área dele, que é muito mais ligado à questão de sensibilidade, junto ao mundo empresarial, à administração, ao lado profissional no trabalho. E essa é uma questão muito importante. Então, essa faixa que é da responsabilidade do César, o César é aquele que coloca esse material extra na nossa página para cada programa. Então, vocês já conhecem, vão conhecê-lo agora diretamente ao vivo aqui, porque ele vai participar de alguns programas e nessa linha do que muitas pessoas têm perguntado, pedido, sugerido, estamos então trazendo dentro da nossa proposta, que não é só sobre música, mas sobre várias questões da nossa sensibilidade enquanto seres individualmente e socialmente, na nossa atuação na vida, na sociedade. Por isso que a questão do trabalho, a questão da empresa, que hoje passa por uma reformulação muito grande em seus conceitos, então o César é um expert nisso e ele faz esse trabalho conosco, e amanhã vamos ter isso, ter a sua entrevista, portanto, estejam conectados. Mas eu quero falar sobre hoje. Hoje eu trago um cantor, nossa, é difícil falar alguma coisa sobre essa pessoa, que é o Michael Feinstein, mas eu vou agora colocar mais música para vocês. Vamos começar um CD dele muito especial, em que ele só canta, é um trabalho até conjunto, músicas do grande compositor Jimmy Webb. Thank you. There will be another song for me, for I will sing it. There will be another dream for me, someone will bring it. I will drink the wine while it is warm, and never let you catch me looking at the sun. And after all the loves of my life, after all the loves of my life, you will still be the take my life into my hands, and I will use it. I will win the worship in her eyes, and I will lose it. I will have the things that I desire, and my passions flow like rivers through the sky. And after all the loves of my life, after all the loves of my life, I'll be thinking of you. And wondering why. Only one life, just a tiny spark, but now that he is gone, I'm somewhere in the dark. If there are 10 million men on this planet, tell me then, how could only one life leave such a mark on me? One life, how could I have known? One life could be such a part of me, more precious than my own. Only one life. Only one life. What does it mean? It's only birth and death and everything between. If living is a pointless chore, just existence, nothing more, why does only one life leave such an empty space? One life, make it right or wrong. One life, take a love I can't replace, that always will belong to only one love. Just another soul among so many. So who cares if one should fall? But though a small full of magic when we touch the world, we change it all with only one love. We only have one chance to fight, but if we live it right, all we need is one life to make a difference here. One life, it's such a small amount. One life to say we care so loud and clear. We have to make it count. After all, with only this time we almost made the pieces fit, didn't we, girl? This time we almost made some sense of it, didn't we? This time I had the answer right here in my hand. Then I touched it and it had turned to sand. This time we sang a song in tune, didn't we, girl? This time we almost made it to the moon, didn't we, girl? This time we almost made a poem rhyme. This time we almost made that long. This time we almost made a poem rhyme, and this time we almost made that line. just make it this time. Didn't we almost make it this time? Realmente, Michael Feinstein é fantástico. Uma voz belíssima, com uma modulação, uma sensibilidade. Ele é um verdadeiro intérprete, ele sente o que canta e você sente isso em você mesmo. Mesmo aqueles que não estejam entendendo a letra, eles conseguem perceber a doçura, a suavidade, e é claro que são músicas muito românticas, muito doces, e isso ele passa na sua voz e naquilo que ele coloca como seu sentimento que o motiva no momento em que canta. E essa é uma das grandes forças do grande intérprete, e sem dúvida Michael Feinstein é um deles. Essas duas primeiras músicas, todas de hoje, são do compositor Jimmy Webb, e são letras muito bonitas. Essa última, Didn't We, é linda, muito bonita. Mas eu vou hoje trazer a letra de uma delas. Como eu disse, eu também trabalho com inglês, então também dou aula de inglês, e portanto eu gosto de trazer de vez em quando alguma música e trabalhar a letra com vocês com calma, porque isso enriquece a sensação. Entendendo aquilo que está sendo dito, você aproveita muito mais, e essa é a intenção. Mas eu escolhi uma que eu considero especial e virá um pouco depois. Mas a próxima música, as duas próximas músicas, uma delas é muito, muito alegre, muito solta, e mostra muito o tipo de trabalho que o Michael Feinstein desenvolve. Ele é um grande estudioso e pesquisador. Ele faz levantamento das músicas que foram esquecidas no tempo, desde os anos 30. Então ele vai buscar as músicas dos anos 30, 40, 50, 60, e vem nessa escala fazendo, construindo um grande livro da história da música americana, e registrando tudo isso, tanto que ele já recebeu uma série de prêmios nesse sentido pelo maravilhoso trabalho de resgate da história musical dos Estados Unidos. E além disso, ele dá uma nova roupagem para muitas dessas músicas, como essas músicas do Jimmy Webb. Algumas delas são conhecidas, mas muitas são músicas que ele foi fazer a pesquisa com o próprio Jimmy Webb, que estavam esquecidas no tempo. Ele vai resgatar, e são páginas preciosas. Ele dá uma nova roupagem, bem ao seu estilo, que é o estilo da música de cabaré, que mais com piano, em que a letra é mais assaltada. Todo o trabalho do Michael Feinstein é exatamente trazer à tona, não a música pela música, mas a música como arte, como manifestação de melodia e letra conjuntamente, quando é o caso. Ele é um grande instrumentista, um grande pianista, autodidata, aprendeu sozinho, e desses gêniozinhos todos, né, como a história da humanidade tem, graças a Deus, alguns pontuais, e ele é um deles. E com essa voz privilegiada, quer dizer, a natureza realmente foi muito mãe nesse caso, e nele ela caprichou na arte, na música. Mas vamos para mais música. Essas duas músicas que teremos em seguida. Uma delas é mais alegre, nesse sonzinho de resgate de sons passados, e a outra é o Up and Away, que foi um grande sucesso do Fifth Dimension, que é um grupo maravilhoso americano, e está em ritmo de bossa nova. Ele deu esse arranjo gostoso, e é uma música linda, e fez muito sucesso. Talvez alguns de vocês até reconheçam a música. It's 12 o'clock and all is well on Belmont Avenue. Here on our block is a magic spell from the L down to the zoo, and all through you can sleep tight, no harm will come to you. It's 12 o'clock and all is well on Belmont Avenue. At 12 o'clock we say farewell with kisses sweet and free. No time to talk, but time will tell if our love is meant to be. Till the morning breaks, till my love awakes, I'll watch the whole night through. It's 12 o'clock and all is well on Belmont Avenue. Tonight the Bronx is beautiful. Has it ever been so nice? It's like sitting in the balcony, baby, at Lowe's Paradise. At Lowe's Paradise. The chapel bell from Mount Carmel, it plays a closing tune. As in the dark we kiss and tell our story to the moon. It's our time and space. It's the perfect place to watch these dreams come true. It's 12 o'clock and all is well as all is. On Belmont Avenue. On Belmont Avenue. On Belmont beautiful bloom. Would you like to glide in my beautiful balloon? We could float among the stars together, you and I, for we can fly. My beautiful balloon. Love is waiting there in my beautiful balloon, way up in the air in my beautiful balloon. If you'll hold my hand, chase your dream across the sky, for we can fly. Up, up and away, my beautiful, my beautiful. Suspended under a twilight canopy, we'll search the clouds for a star to guide us. If by some chance you find yourself loving me, we'll find a cloud to hide us. Keep the moon beside us. So if you'll hold my hand, we'll chase your dream across the sky. For we my beautiful balloon. Baby, take me up, up and away. Baby, take me up, up and away. Pena que o nosso programa é de uma hora, portanto, às vezes eu sinto a vontade de dizer mais coisas, dar mais informação sobre a música, sobre o compositor ou sobre o cantor, ou seja como for, dar informação que enriqueça a tua experiência sensível. Essas informações ajudam na nossa viagem, essa viagem de mergulho, no caso, na música. Mas eu vou agora colocar três músicas para vocês, porque assim vocês aproveitam, e eu acho que talvez o Michael Feinstein fale melhor da sua obra por ele mesmo, cantando, do que comigo aqui, falando para vocês tudo o que eu estou falando, por sinal. Thank you. so want to hear. She draws them all near. They care that she's there. She laughs and laughter follows like ripples follow a stone in pools of fallen rain. She goes, she goes, and light follows, and those who have stayed see the room fade and go bare. How long can I stand with heart hollow when wherever she moves my eyes darkness. despair, and the moon's a harsh mistress. It's so hard to love her well. California coast, drinking margaritas all night in the old cantina out on the California coast. Don't think that I'm ungrateful, and don't look so summer. They were just too grand. But I'll miss you the most. Adios, adios, adios, adios, adios. Ouvimos três músicas, sem dúvida, maravilhosas, com o Jimmy Webb como compositor e o Michael Feinstein como arranjador e instrumentista, ele tocando piano e como um cantor fabuloso, sem dúvida. E as músicas foram She Moves, Eyes Follow, The Moon's a Harsh Mistress e a última, Adios, Adios. Como eu havia prometido a vocês logo no início do programa, agora chegou a hora da nossa música especial, da qual eu escolhi a letra. É uma letra... Não, a letra não é difícil no sentido de compreensão do inglês, mas a poesia é um pouco complexa, porque às vezes há perguntas e respostas. É como se ele próprio fizesse uma pergunta e ele mesmo desse a resposta enquanto está se expondo, colocando dos seus sentimentos nessa letra. É uma letra muito bonita, é uma letra bem específica para aqueles que estão vivendo uma decepção amorosa muito profunda. E normalmente, para quem já viveu, e acredito que a maioria de nós humanos já vivemos essa experiência e sabemos como é, a sensação que se tem é que você jamais vai encontrar outra pessoa igual e que você não vai deixar de amá-la. O vazio interno é muito grande, você encontra novas pessoas, às vezes até... Em termos lógicos, você fala, mas meu Deus, essa pessoa tem tudo para ser amada por mim. Até qualidades melhores, mas você não encontra o mesmo sentimento. É algo inexplicável. Aquilo que se diz, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Aqui está a prova mais evidente. E essa letra vai por esse caminho. Eu já estou com a letra no site. Aqueles que quiserem acompanhar comigo, porque eu vou falar a letra e traduzi-la, vocês podem acessar a página www.acasadapedra.com.br. Lá chegando, coluna do menu da esquerda, vertical, segundo botão de cima para baixo, clica na terceira faixa, escrita interatividade, que abri na página central, vocês clicam, vai abrir um blogzinho, lá tem todos os programas passados, e no número do programa de hoje, você, que é o último, que é o que vai aparecer, porque é assim que é o mecanismo, sempre o último fica aparecendo em primeiro lugar, vocês já vão estar com a letra ali para poderem acompanhar comigo agora. Enquanto vocês vão acessando, quem estiver conectado, eu aproveito e falo um pouquinho sobre o Jimmy Webb, porque até agora eu não disse nada. Jimmy Webb está na mesma faixa etária do Michael Feinstein, entre 50 e 60 anos, possivelmente um pouco mais. É um compositor respeitadíssimo que já compôs vários sucessos gravados por grandes cantores no mundo todo. Up, Up and Away, várias pessoas de renome gravaram, E muitas das suas músicas tiveram nas paradas de sucesso. O que acontece é que o seu estilo é um estilo mais romântico, mas não é um romântico barato. É um romântico com letras belíssimas e com melodia requintadíssima. É um compositor de primeira qualidade, como vocês estão conferindo aqui no programa. E eu escolhi uma música, a letra vai surgir, quer dizer, o título dela vai surgir na medida que eu vou trabalhando a letra. Eu vou com calma, essa coisa de professor, espero que seja com calma suficiente. Eu vou dar a pronúncia. Quem estiver seguindo com ela escrita, é fácil. Caso contrário, não é minha intenção criar clima emocional, de colocar a música de fundo e eu falar no meio. Porque aí você não vive a experiência como eu quero que viva. A música pertence ao o artista em questão, eu não quero interferir na apresentação dele. Mas eu já passo, mesmo que você não faça essa viagem total comigo, acompanhando a letra, mas pelo menos você tem uma noção do que a letra trata, qual é a mensagem que ela traz, e tenho certeza que você vai apreciá-la muito mais. Eu vou tentar fazer a letra com explicação, porque se você não explica e não dá interpretação, você apenas traduz, eu acredito que se perde muito, mesmo porque a poesia tem um sentido figurado. Só que esse sentido figurado, na hora que você passa de uma língua para outra, ele pode perder muito o sentido. Então, a minha tentativa vai ser não só fazer a tradução, mas explicar qual a intenção por trás da letra. É como se fosse um diálogo de uma pessoa consigo mesma, assim que ela tomou consciência da sua dor profunda pela separação de um ente amado, e ela em dor começa a se expressar e se questionar sobre uma série de coisas. Tanto que o título da música é uma interrogação, é uma pergunta. Ela se faz perguntas e ela mesma vai dando as respostas que ela tem encontrado para essas questões. E, de certa forma, o título da música se baseia na grande questão do homem, né? Qual é a grande questão do homem, que é o que ele mais precisa, de fato, saber? E com isso ele usa das religiões, porque a única forma que ele pode encontrar uma possível resposta é na sua fé e não na sua certeza, que é lógica, científica, que é se há vida após a morte. E ele usa dessa metáfora para fazer uma série de questões na letra da música, e vocês vão entender com essa minha explicação muito mais. Por isso a grande beleza, onde se coloca o amor ao mesmo nível do grande questionamento do homem, né? Há vida após a morte, e ele se coloca, mas será que há amor? Né? Se há o amor, aí vocês vão ver em que contexto. Assim que terminou um grande amor, que a gente sempre coloca, a gente sempre acha que o amor que a gente está vivendo, principalmente na dor, é o maior amor possível, nenhum outro pode substituí-lo. E o sentimento que se tem normalmente é esse mesmo, assim que se termina um amor e que se termina esse amor em dor. Há amor depois de você? A vida continua? Suponho que sim. Agora que você partiu, bem, sim. Seguindo um costume, um modismo, eu suponho. Mas não há nenhuma paixão, nada cresce. Aqueles que eu encontrei, mais ou menos. Será que eles me fazem esquecer? Esquecer de você? Inferno, não fazem não. E é tão cansativo aqui, tão chato aqui, no chão, na terra, principalmente depois do grande voo. Nós estávamos voando. E eu gostaria de me apaixonar. Eu gostaria que alguém chegasse e partisse meu coração, mesmo que eu tivesse que chorar. Pelo menos seria um começo. Um começo, talvez para esquecer. E eu não sou um dos felizados, eu não sou um dos escolhidos pela sorte do amor. Eu sou um dos poucos congelados, deserdados dele. Mas eu me pergunto, há respiração após esta respiração? Eu continuarei respirando? E, mesmo depois, há vida após a morte? E aí, a minha questão principal, há amor depois de você? Se eu estou perplexo, eu juro que sim. E o que, que acontecerá em seguida? Também não me importo. Eu não posso negar uma coisa. Eu ainda tenho esperança. Esperança de que alguma coisa aconteça. Mas embora eu tente isso, eu tente acreditar, no fundo eu não compro essa ideia, não. E no fundo ainda é uma coisa que eu gostaria que acontecesse, é de me apaixonar novamente. Eu gostaria que alguém quebrasse o meu coração, partisse o meu coração, mesmo que eu tivesse que chorar. Pelo menos isso seria um começo. Eu não sou um dos escolhidos, eu não sou um dos felizardos, eu sou apenas um dos deserdados do amor. Será que há respiração após esta respiração? Será que há vida depois da morte? Será que haverá amor depois de você? Does life go on? I guess now that you're gone. Well, yes, after a fashion, I suppose. But there's no passion, nothing grows. The ones I've met, so make me forget. Hell no, and it's so boring here on the ground after the soaring we were soaring. And I wish I could fall in love. I wish someone would break my heart. Even if I could cry, at least that would be a start. I'm not one of the chosen, I'm just one of the frozen few. Is there breath after breath? Is there life after death? Is there love after you? I swear, what happens next? Don't care, I can't deny that I still hope. But though I try that, I don't buy that. And I wish I could fall in. I wish someone would break my heart. Even if I could cry, at least that would be a start. But I still have a question that I don't know the answer to. Is there breath after breath? is there life after death? Is there love after you? Is there breath after breath? Is there life after death? Difícil falar depois disso tudo. Realmente o trabalho maior do Michael Feinstein com essa belíssima melodia do Jimmy Webb mexe com a gente. Mas estamos aqui já terminando o nosso programa e eu gostaria de lembrar que amanhã teremos uma entrevista especial, principalmente para as pessoas interessadas, primeiro na atividade nossa, em termos de sensibilidade, com o nosso site, a Casa da Pedra, e também as pessoas que estão mais diretamente ligadas à área empresarial, administração, interessados em recursos humanos, e acredito que a maioria das pessoas, direto ou indiretamente, estão ligadas a essas áreas. E os assuntos são muito sérios e afetam a todos nós. Mas não é claro que não é só isso, porque o nosso tema é música e o César vai trazer coisas que já ficou com um planozinho. Ele é responsável pelo roteiro musical de amanhã. Então, tenho certeza que vamos ter algo muito bom. Então, todos vocês, por favor, acessem o programa de hoje. Gostaria de fazer só uma ressalva antes de dizer até amanhã a vocês que muitas vezes acontece na programação da rádio, é um pouco imprevisível que algum programa não vá ao ar porque entra alguma coisa de última hora ou alguma coisa. Às vezes existem também já programadas as jornadas esportivas com transmissão de jogos do Campeonato Mineiro. E também, às vezes, nós temos algumas questões prioritárias, como aconteceu na Sexta-feira Santa, em que nós apresentaríamos a segunda parte do Jesus Christ Superstar do musical, fechando a nossa semana de celebração da Semana Santa. E houve a missa e a missa foi até tarde, então o nosso programa não foi ao ar. Mas, nesse caso, vocês podem ouvir depois o programa, porque no site ele já está. No www.acasadapedra.com.br tem o botãozinho lá no menu da esquerda, questão de sensibilidade, e vocês têm acesso aos programas. Então, mesmo que vocês ouçam a transmissão que a Rádio Melodia esteja fazendo, seja do programa que for ou da jornada esportiva, vocês depois podem acessar o nosso programa e ouvi-lo online, o que para nós é importante. Nós tentamos manter essa coerência, então já fica combinado, se o nosso programa não vai ao ar, vocês o terão online, sem sombra de dúvida. Às vezes não acontece de não estar no ar no dia, mas é muito difícil que ele fique mais de um dia sem estar lá já publicado. E eu me despeço de vocês com um abraço. Encontramos vocês amanhã no nosso horário já marcado das 8 às 9, aqui na Melodia FM, a Educativa de Varginha. Boa noite para vocês. Renato se despedindo. Até amanhã.